Intruso. Tecnologia. Inovação. Esse é o novo Mega Robinson. A nova era espetacular chegou. Chegamos em Quaracy! O robôzão chega! E mais uma vez pra grande festividade de São Raimundo do Nonato! Alô, quadra do bode, chegamos! Pega meu robô! Ei, o robô vai te pegar! Vai começar a pegar tudo! Pega meu robô. Pega meu robô. Pega meu robô. Vamos começar. País que dá. Subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo. Subindo, subindo. Subindo, subindo. Isso, vai subindo, vai subindo. Garoto, feio e ninguém me queria. Tava o quê? Só me dava se eu desse melissa. Empatia boa agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do hobby, elas me adora. As novinhas aqui do hobby, elas me adora. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar, sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. E toma, toma, toma, e toma, toma, toma. E toma na batida, e toma na batida. Toma na batida, bora eletrizante. Põe no batidão, põe no batidão, põe no batidão. Quem é que tá solteiro hoje, hein? Quem tá solteira? Quem tá solteiro, põe pra cima, põe pra cima. E quem sabotou, sabotou? Quem me sabotei, o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei. Chama a atenção da galera que tá no. Botei uma. Na frente do palco aí, gente. A onda, botei. Bora afastar um pouquinho por causa dos fogos, tá bom? Onda, onda, onda. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho. Tá botando meu copo, fudeu. Eu que sapotei. Fita carvalho, fudeu. Botei uma bala boa. Penetra, penetração, penetra, penetração. Via pela vaza fana direto, vai entrando e saindo no tempo setão. Penetra, penetração, penetra, penetração. E doida! Pode chamar que ela vem. Chama que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando. Mexendo o peitinho, balançando a bunda da mulher. Como ela tá? Como ela tá toda gostosa. Como ela tá? Como ela tá toda gostosa. Toda, toda siliconada do jeito que o monte gosta. Toda, toda siliconada do jeito que o monte gosta. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. E pra quem tem um amigo corno, aponta pra ele aí, aponta, aponta pra ele, aponta pra ele, vai. Doente de amor. Ele tá doente, tá? Doente de amor. Tá ou não tá? Doente de amor. Aponta pro teu amigo que já levou um chifre esse ano aí. Doente de amor. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Doente de amor. O que é remédio na vida noturna. Cadê o amor? Aguarda aqui na zona sul. No sapinho, no sapinho. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é. E você? Super hot baile. Super hot baile. Pitbullzinho da Tijuca. Mas vai lembrar. Tamo junto. Sou teu amor, você é meu também. Super hot baile. Super hot baile. E aí, Daniel do Carimbó da Sorte. Vênia Tereza, tô ao lado do robô. Ei, o robô vai te pegar. Não explode não, calma. Calma, calma, calma. Explode o bagulho. Porra nenhuma, eu quero é putaria. Onde é que eu encontro? Um back de um metro. Onde é que eu encontro? Um back de um. Vai pra cima, o Wesley dos Magnatas! Mais pólvora! E aí, Ronaldo da Oi? Cadê o negão, meu filho? Todos a bordo! Tá desalinhando. Explode o bagulho! Rock doido, mano! Mais pólvora! E aí, Fábio Santos, chama elas pra cá, meu filho! Chama a novinha pra cá! Chama a novinha pra cá! Tome teu! Novinha pra cá! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Quero mandar um forte abraço a toda a galera do Hipersom também. Hey, hey, hey, hey. Que fizeram essa festa muito top juntinho com a gente. Hey, hey. Valeu, galera do Hiper. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Get up and scream and shout. Say hey, dói. Cheguei, viu? E o bagulho doido só tá começando. Gira pra direita, Irã. O eletrizante já chegou. Tum. O eletrizante já chegou. Tum. Pra direita que tá bonito. Tum. O eletrizante já chegou. E aqui do lado direito, quem que comanda? O Remo é o Paysandu, diz pra mim. O eletrizante já chegou. Cadê a galera do Paysandu aqui, hein? Tum. O eletrizante já chegou. Cadê a galera do Remo aqui, hein? Já chegou. Tum. O joga pra esquerda, joga pra esquerda, joga pra esquerda. O eletrizante já chegou. Tum. O eletrizante já chegou. Joga aí! O eletrizante. Dá-lhe, meu hobby. O eletrizante. E na esquerda, quem comanda é o Remo, é o Paysandu, hein? Já chegou. Tum. Cadê a galera do Remo aí? O eletrizante já chegou. Tum. E cadê a galera do Paysandu? O eletrizante já chegou. Tum. No meião, no meião, no meião. Oh, tum. O eletrizante já chegou. Mega Robson. Robson. Já chegou. Tum. Cadê a galera do Paysandu? Fui pra cima aí. Só quem é do Paysandu. E acredita que hoje, domingo, o Paysandu vai ganhar do Náutico. Cadê? Só a galera do Papão dá um grito bem alto aí. E a galera do Remo tá aí também. Só a galera do Leão põe pra cima e dá uma vaia no Paysandu aí. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Pega fogo! Pressão vai aumentar. Mais pólvora. Hey! Hey! DJ Lohan que tá tocando. Hoje não. Não. Todos a bordo! Explode o bagulho. Toma na batida, toma, toma na batida. Toma eletrizante, toma eletrizante. Bora, meu robô. Vai te pegar, hein. Ei, o robô vai te pegar. Pega, meu robô. Pega então. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Vai te pegar, pega meu robô. Vai te pegar, pega meu robô. Vai te pegar, pega meu robô. Vai te pegar, pega meu robô. Vai te pegar, pega meu robô. Vai te pegar. 3, 2. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robi? Quem é Robi? Vai pro Robi. Quem é Robi? Vai pro Robi. Quem é Robi? Vai pro Robi. China, né? Quem sabe canta, canta. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela o quê? Tá bonito demais. Me que tá tocando. Tô de rolê com a prostituta. E hoje domingo tem um novo hobby lá no clube A Stefa na João Paulo, atrás do Cidade Furia. Novinha vem. A Stefa hoje domingo vai explodir. Na segunda-feira tem hobby Mauro lá no Caribino. E aqui comigo, a minha família Ponte Sem Freio tá em peso, tá curtindo, tá no robô. Tá Pega meu robô. Vai, eletrizante! Canta! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga, que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Chora então! Pode chorar. Espetacular! Tainá Araújo, Estética e Emagrecedores! Tainá Araújo, Estética e Emagrecedores! Um forte abraço, Tainá! Ela que tá comandando a estética e os melhores emagrecedores de Belém do Pará! Fechado com o eletrizante, é nóis! No telão! Pode chorar! Rapaz, troquei de note de ontem pra cá. E as músicas estão tudo doidas aqui. Eu vou voltar pra você. Pode chorar. Mas a pressa não para. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Fala pra mim aí, MC Angílio. Eletrizante, MC Angílio e os caras tapa negócio. Eletrizante, MC Angílio e os caras tapa negócio. Se aqui embaixo nada der certo, do céu tu não me escapa, viu? Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha. Alô, garçom! Tu vai me dar no céu. Trazer um pacote aqui ao lado direito do Rob, alô, garçom! Dentro do helicóptero. Vai. Dentro meu parceiro Ronaldo da Oita, fim de bebê. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. O eletrizante é o piloto, M. Sanginho copiloto. O eletrizante é o piloto, M. Sanginho copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Mega Robson! Tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu tá no céu. Acelera! Acelera! Estancou? Estancou? Acelera! Mais um pouquinho, mais! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, e toma, toma, toma, e toma, toma, toma, e toma, toma, toma, e toma. E próximo sábado, dia 7, tem Robin na Via Show! Aniversário da empresa Rob, sábado dia 7, estreia do DJ Fábio, lá na Via Show Antiga Metrópole. Vai ser sucesso, vai ser estouro, todos os camarotes lotados. E no próximo domingo, dia 8, pela primeira vez, o novo Rob lá na Florentina. É o robô na floresta e vai ser sucesso. Vai explodir total. Ai, ai, ai, amor. Roubaste meus sentimentos. Ai, ai, ai, amor. Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Eu não te digo mentira. Eu quero conhecer e saber desde um pouco. Agora eu quero te ver. Estás em minha mente. Eu te quero. E tu me deixas bem louca. Buscando. Mega Robson. Eu tô te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de beijar, de beber, me enlouquecer. Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Se eu pudesse te ver aqui comigo, tudo eu daria. Porque só penso em ti agora, noite e dia. Tu és o causador do defeito, toda essa minha melodia. Culpa minha, e me apaixonou. Vou começar a misturar, hein? Agora estou só. Dá-lhe meu hobby! Uma história linda ainda não tem fim. E aí, seu Ciro da TF? Bora pra cima, garoto! Éramos amigos, confundimos tudo. Minha amiga Tereza, da Tereza Vidas. Forte abraço, Tereza! Ainda sou apaixonada. De hoje tudo escapa. Eu vou ter com a tua. Chita Cardoso. Sinto que não acabou. Meu amigo Tomate. Mandará você de meu parceiro gordinho da produção. Você. Alô, Mirim. Vai pra cima, Mirim. Produção. Isto. Mensagens DJ Mariachi. O Fabuloso. Sequência. O só mudou a vinheta. Não quis ajudar. Culpa minha. Me apaixonar. Agora estou só. Vou contar. Uma história linda. Ainda não. Junto o primeiro e o segundo CD, não sai nada de diferente. Tô vendo por esse alguém. E o pior que veio junto já. No que deu. Meu parceiro Magnata. E o Maico da CB. Um forte abraço, Maico. Quando vejo o Bob. Rapaz, cadê o Bob, hein? Com a tua alguém. Onde é que o Bob tá, comissário? Acabou o tempo, mandará você de volta. Pra sermos felizes. E aí, Bob, não me abandonou. Ainda sou moleque na baixada, tá aqui comigo. Você tá no robô, cuidado pra ele não te pegar. Ei, o robô vai te pegar. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei quantas vezes floresceu amor, mas você. A nossa equipe aço. Um forte abraço, minha equipe aço, heróis! Te dei tanto amor, me entreguei a você. Ei! Mas você me abandonou. Oh, oh. O tempo passou, resolvi não mais sofrer. E procurar um verdadeiro amor. Oh, oh. Ser feliz, muito feliz. Encontrei um novo amor. O meu parceiro Miguel! O Dilon nota 100, o Bochecha de Benevides. Um forte abraço. Decidi não mais sofrer. Encontrei um novo amor. Ao lado esquerdo, né, comissário? Esqueci. Ao lado, e o comissário vai só na mania. Decidi não mais sofrer. Banda da AR-15 disparando sucesso. E que tal essa aqui? DJ Andrei do Mega Tsunami. Banda, oh. E o gordinho prostituto tá aqui com a gente. É o DJ do Brasil. E Gocinho dos Mal Vistos. Um abraço, garoto! Uhul! Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar. Fábio Santos! Temos por amar. E aí, Fábio? Diz que fugimos. Ele, Wesley dos Magnatas e o seu grande amor. Tá ao lado. Deixando acontecer o nosso amor. Mas... E o meu fortíssimo Ronaldão da O. Você não sai da minha memória. E aí, Ingrid? Mesmo assim não tem mais volta. Pois qualquer coisa ela vai pra cima, viu? Sou só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Nunca mais me convidaram pro churrasco. Foto dedicada para mim que tu amava. Em várias cartas rabiscadas com palavras de amor. O Leozinho da 30 e o meu parceiro Mortadela, o Ramon, o Wellington, o da 160, ao lado do robô, tamo juntos. Cuidado pra ele não te pegar, viu? Pega meu robô. Pega meu robô. Entenda, entenda, eu não consigo te deixar. Amor, é tudo que eu sonhei. Sim. Nós da família Robinson, uma satisfação muito imensa. Está voltando nessa festa de tradição aqui em Guaraci. Já tocamos há 3 anos atrás. E dessa feita chegou o robôzão, o robô magido dessa feita. Aqui na festividade de São Raimundo do Nonato. Mas lembrar nossa paixão. A gente agradece a toda a diretoria aí. Não, nenê, nenê. Dessa festa linda. Tá bonita, tá legal. Tá lotada. Tá ali, meu Robê. Vai lembrando só daqueles cascos velhos, né, Miri? Que fase! Eu sempre relembro os dias felizes que passamos juntos e marcou. Estúdio Glau! Sucesso, fechado com eletrizante! Estúdio Glau! Alô Vieira, bora pra cima, alô Glau! Estúdio Glau, aqui cuidamos da sua beleza! Alô, Fagner! Isto é amor demais, amor pra recordar. Bora, DJ! Fruta aí, doida! Don't. Júnior, Júnior. O nome do DJ. Júnior. Eu quero ver você gritar, eu quero ver você dizer qual é o nome do DJ. O eletrizante do Pará. Eu quero ver você dizer qual é o nome do DJ. O Jonathan Lima, o Naná e o Diogo. E aí, Jonathan? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Os criativos do mês. Da maneira. O coração, quando ela chega pra mim, sinto seu cheiro, que tesão. Alô, Chacal, cadê o Fagner, Chacal? O mundo quer pegar essa gata, furacão. Todo mundo quer pegar com DJ Biromix, com Gilson Brasil, eu endoido por ti, que me faz delirar. Em Godofredo, Viana, eu vou te encontrar. Vai até sexta manhã, viu? Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Toma, toma, toma, toma na batida. O bora é eletrizante. No passinho, vai! Toma, toma, toma. E toma, toma, toma. Põe no batidão. Põe no batidão. Põe no batidão. Põe no batidão. Vai! Sucesso em Tecno Melody. Sabe aquele dia que você se foi? Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima cai. Solta aquele gritinho, vai! Barbearia, o do boneco e o DJ Thiago, estamos juntos! Fala, DJ! Hey, DJ, aumente o som aí, pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. E esse amor imortal, eu não consigo esquecer. E aí? Me fere por dentro. Deu uma forma hoje, né? Ai, pode crer, ó, meu amor, volte quando vi. Tecnologia, então pode vir. Vem pro bar. Bem, não. Toma na batida, toma, toma na batida. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Machuca, eletrizante. Tá sabotando até tu, né? Foi bom te amar, não consigo esquecer o beijo seu. Garganta tá seca, meu filho. Oh, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra gostar. E ao meu lado direito, o grande empresário Daniel do Carimbó. O homem que comanda o Carimbó na sorte. E Quaraci. E o Teiro, o homem é forte. Forte assim. Vem, minha amiga Tereza ao lado. Eu peço amor no meu. E aí, Tereza? Você me deixou, não me deu valor. Eu não trouxeram o Xande, não. Quis nem escutar. tudo que eu tinha pra te dizer. Que fase! Pra chance, pra provar aquele amor que eu tinha pra você. Você me pensou, não me deu valor. Barbearia do Fio! Fechadão com o DJ Maílson. Tudo que eu tinha pra te dizer. E o Rodrigo, o Rônio Júnior e o Zé Maria Nós. Provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Só aquelas que tocam no coração, papai. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. O canal irmão. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, né? Olha aí. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar. Dos bagulho velho que é foda. Pedir perdão, reconquistar seu amor. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei. Uma pancada de sucesso. Dali, Rob, Dali, Rob, Dali, Dali, Dali, Rob, Dali, Dali, Dali, Dali. Put your fucking hands up, hands up. É no passinho, é no passinho, é no passinho. É no passinho, é no passinho. Toma no passinho, toma, toma no passinho. Toma, toma, toma. Bora, eletricity, vai, vai, vai, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Renato e a Juliane tá aí comigo. Vai o Renato. E já no telão, eu não vou me amar. Paulinho Carnes, eu vou investir todas no novo mega. O meu parceiro Paulinho Cachorrinho, ele é a Cíntia. Aí eu gosto. Alô, meu gerente Alex. Eu vejo muita. No telão, Paulinho Carnes. Eu vou. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. Com a boca. Aí eu gosto. Te prepara, Paulinho. Eu de Elson, eu vejo muita boca. Solteira, solteira. No mega príncipe, eu vou fazer o pé. Solteira, solteira. E quem tá solteira, põe pra cima, põe. Só quem tá solteira, só quem tá solteira. E quem vai beber até 6 da manhã curtindo o hobby aí. Só saio daqui quando eu tomar essa sopa hoje, viu? Põe pra cima, põe, põe, põe. Põe pra cima, põe, põe, põe. Põe, põe. E relembra mais um pouco. Espetacular! A loja referência do vestuário feminino ATF. Stephanie Luke! Vou mudar esse filme, ouvir a razão. Quem é diva? Usa Stephanie Luke. Coração! Da amiga Rayane no telão. Esvazie Stephanie Luke! Que façam me prender a ti. Era pra eu sorrir, mas eu chorei. Fui fundo nessa paixão. O roteiro que se escreveu. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Vou mudar o final, mudar o final. Júnior, o eletrizante do Pará. Um DJ com nome forte e sobrenome pesado. Pesado. Vai, eletrizante. Já, já. Tem o performático no palco fazendo o grande show do Robin. Já, já tem o cara, viu? Ei, ei, bora, ei, se preparar. Enquanto isso, vem as mulheres, vamos dançar. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. E eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. Ela sentou e gostou, quicou e gostou. Meu comandante Natan dos Super Meninos do Pop. E aí, Natan, tudo certo, garoto? Fui gostou. Forte abraço! Chamado de amor. E ela sentou e gostou. Quicou e gostou. Rebolou pro chefe e me chamou. Ali, meu Robin! Sentou e gostou. Quicou e gostou. Chamado de amor. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta, vai. Ah, tu sabe aonde? O meu grande amigo. Senta, senta. Milton danado. Sei que tu gosta. E a Renatinha certinha. Tá, gosto. Você é patrão, é nóis. Forte abraço, garoto. Rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinha daquela mais pra frente. Fica o brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Rapaz, olha o Natan. Vamos, vamos. Chama ela pra fuder. Jonathan Lima. O irmão do Rodrigo. Chama ela pra fuder. Gêmeos, né, Júnior? Gêmeos, gêmeos. Ela pra fuder. O famoso rasga dinheiro, né? Conhece! Ritmo usado no rádio. Ok, sempre trajado. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não venho. Porque quando a vontade bater você... O meu produtor Rodrigo Carvalho também. Grito. Vem o rato de divulgações. De quatro... Sai galera da show na divulgação, herói. Quando a vontade bater você chamava. Só dirige o que tu gosta. Tipo, de quatro tu impide esse rabo. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não venho. Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fora. Daquele jeito que tu gosta. Tipo, de quatro empi nesse rabo, tá gostosa na vibe. Quanta vontade de bater. E sexta-feira Iguaraci vai receber. Gosta. A loja que vai parar em Iguaraci, viu? Lá na 8, a 200 metros da Augusto Montenegro. M e peças e acessórios. O sucesso tá chegando. Alô, galera de Iguaraci, vamos se ligar. E quem é que tem uma amiga bandida aí? Só que tem uma amiga bandida. Aponta pra tua amiga bandida aí. Aponta pra ela, aponta pra ela. Deixa tudo no escuro. Quer os amiguinhos que tá de PT? Se não tiver, digo aquela nem olha pra você. Entrei pra boca e agora eu tô de peça. De meia tô comendo várias checas. E ela maeta demais. Não me queria. caceta só porque eu tô de pistola. Pisca de rega quando o zangão passa de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca de rega quando o breninho passa de meiota. Yeah, o breninho que anda de PT. Se não tiver, digo que ela nem olha pra você. Cosa, mas me falaram que a pé é o bicho. E eu brotei só pra ver essa foda fazendo ele. Pega meu robô. Soltar até rojão porque o Bruninho vai tocar mandela. Soltar até rojão porque o Bruninho. Pega meu robô. É fogo no balão, é garrafa pro alto e sarrada nela. É fogo no balão, é garrafa pro alto e sarrada nela. É fogo no balão, é garrafa pro alto e sarrada nela. Bota, bota, bota, bota. Bota pra descer, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota pra descer. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Então dá tchau! Quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Ei, pode preparar ela que tu vai balançar. Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela. Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho. E toda a galera do meu bonde se freio também. É balançar. Um forte abraço. Saperere. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, perere. E fazendo aquela escolta hoje gordinho. Balança, balança, perere. Passa nada, Daniel. Balança, balança, balança, balança, perere. Vem no tomate. Bandido. Envolvido. O mais odiado pela mulher dos amigos. O mais amado pela mulher dos amigos. O copo dessa piranha. Eu que sabotei. O copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala. Alô, garçom! Vou trazer um balde aqui, garçom. Essa piranha. Eu que sabotei. Pro pitbullzinho da Tijuca. Vem toda a galera do aço, é nóis! Bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Vamos na, vamos na vinha de cana de pata. Ela cai com você, tá na minha direção. Vamos na vinha de cana de pata. Ela cai com você, tá na minha direção. DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. O Diogo e o Lucas, um dos super meninos, um forte abraço. DJ, DJ. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar. Bora, DJ. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau. As serpentes está aqui com a gente. No grau, grau. Só não passa mal no grau, não. Pega uma bebeca. No grau, grau. Só não passa mal. A Naja, né? Pega uma bebeca. No grau, grau. Só não passa mal no grau, não. Pega uma bebeca. Eu lembro dela lá do Sigma Som. O Henrique passou bolado com. Alô, John Lemos. Na garupa. O Henrique passou bolado. Pega, meu robô. Pega, robô. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua. Eu tava paradão no... Vai falar pra te ver, tá errado. No meio da rua. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Linda, sai louca, pega ela. Vai, quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca. Então vai, quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca. Vai, quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca. Vai, quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca. momento. Toque o eletrizante. Não adianta tu se declarar, arruma sem compromisso comigo não rola. Te avisei pra não se apegar, tá gamada gatona e agora tá provando o próprio veneno. O mundo deu volta e a vida é assim. Já já tem performática, né? Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Não é você que gostava de brincar de iludir. Tô nem aí, tô nem aí. Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Não é você que gostava de brincar de iludir. Tô nem aí, tô nem aí. Já já tem o performático. Enquanto isso, vamos dançar um pouquinho. Vamos dançar. Vai, eletrizante! Chevalho na rede! Olha a China CD! Bota que é eslova! Sarra aí, sarra rodada, menino! Já peguei. Ai, não, eu sei que você fala por aí. Já peguei. Jura que é de pedra. Pega. Mas na madrugada vem me procurar. Era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso convidado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas de la casa. O cheiro de amor no mar, o cheiro de amor no mar. Caiu na madrugada e vi que tava errada, tá desesperada. Nunca pra me encontrar. Não bebe, vem me procurar. Vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diva. Que fase? O nosso convidado era não ligar. Júnior. Sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa. Currasco do Jonathan. Cheiro de amor no telão do Robin. Ah, churrasco do Jonathan, churrasco. Vou fácil, viu, Jonathan? Churrasco do Jonathan, o melhor de Quaraci. Prepara que eu vou te serrar, Jonathan. Os caras tão bravos que foram lá comprar churrasco. É de petróleo. Ele tinha deixado pra gente, ninguém varou lá. Só o robozão aí, vai. Eu prometi não mais te procurar. Bora, Rodrigo! Vai ver dia de sol. Comando das melhores imagens. Quanto no meu celular. O homem da produção do rock. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. E aí, performático? Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer. Presta aqui, deixa eu dar um choque nela. Mas pra te esquecer, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Essa senha é rodada. Empresário Bad Boy e Betinho Promoções apresentam aniversário da empresa Mega Robson 2019. 12 horas de festas. Início 16 horas. Festa até 4 da manhã. E mais, lançamento do DJ Fábio F10. Dia 7 de setembro, na Via Show. Convidados: o Águia Blindado, Kelvison e mais, MC Dourado e DJ Melry. E a sensação sensação da internet, Gordinho Maniçoba. Camarotes fechado, R$300 com direito a um combo disponível. Essa vai ficar na história.